386 parece um ataque de decolagem no 0-4, ajuste, bom voo. O controle Abjet 6741. Prossiga. É, por gentileza, após Arbor, o senhor podia coordenar controle Varbo direto Dabro? Vamos tentar essa coordenação Web 6741. Porém, temos tráfegos aproximando aí para Salvador, setor sudoeste. Positivo, está cruzando no momento nível 120, aguardando a transferência para o centro. De qualquer maneira, muito obrigado. Bem-vindo, prossiga via Alfa e reporte desde a Juliette. Alfa, reporte ao Alfa. Web 6723, o vento 158 nós, em livre pouso, pistão 0, 6723. Livre pouso, Web 6723. Faltará através da Ronda Barra, Vitor Índia Jolie. Autoriza Vitória de Juliette, voa direto Cairo, de preferência 2500. Autorizo direto Cairo a 1 no meu pé. Meu pé autorizado direto Cairo, da presente Vitória de Juliette. Volão 24, essa identificação desse Mateão 070 chegando na mar, hein? 070 na mar, volão 24. 5488, chame Recife 2545, alterno 2685. Ingressa Juliette, portão 07. 07, 94. 1260. Localizador, Gol 754, já tem a pista vista. Gol 754, chame Recife e corrigindo. Chame Torre, 118.62. 118.62, muito obrigado e um bom dia. Salvador, passagem 623, Bruno Francisco. 623, bem-vindo. Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4. 193, right 4. Approval de Salvador Galeão, level 380, airway up Zulu 10. After follow-up, fast end. Take off on 10, right turn. After departure, departure will be dial. Then fly later position, then fly bridge to intercept the airway. 5424, for code, for to departure 119.35. Your copy and report you ready to start up and push. No localizador. 2000 pés com 1014, formará no localizador, está 3,5 metros. Foram 0924, reduza para 210 nomes. 210 nomes, 0924. Frequência livre, Vitorino de Juliette, chame não Vitor. Solo 45, libera direita, solo 219. Trip 5240, desça para 3.000 pés, altímetro 1014. Ok, descendo para 3.000 pés, 14, trip 5240. Aeronave 24, desça para 4.000, ajustado 1014. 4.000, 1014, aeronave 24. Meia, livre Liette, plano estabilizado. Toma lá estabilizado, 3.000 pés. 754, Juliette, portão 02. Juliette para o 02, 754. November Alfa autorizado a alinhar. Alinhar em. Alinhar na 17, reporte pronto para decolagem. Fim de November Alfa. Isócono 03566. 3566, complete aproximação, chame em torno 118612. 86, obrigado. Trip 5244, nível S, está para 2000, informe estabilizado no localizador. Trip 5240, livre LS, descendo para 2000, informe estabilizado. Golo 924, está para 3000. 3000, Golo 924. Descendo 44, com a indicação, desse mantém o 050, chegada mais. Controle de Salvador, boa tarde, 1322, 4220, informação para a parte. 328, essa indicação, desse mantém o 060, chegada mais. 060 na mais, 1322. Seu destino é um corredor forte. Terá condições de fazer espera no setor sul do aeródromo após a decolagem ou prefere aguardar? 04, comunicação desse mantém o 070, chegada a Mari. Torre, boa tarde, está 3566, passou externo baixo travado, visual no zero. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. 140 com o 09, TAN 3566. Agora autorização, TAN 3566. Eu não entendi, repita novamente. Salvador para Natal, tá boa, 090, já está pronto, pode autorizado no 0140, no 093566. Pouso autorizado no 03566. Oi, tá, 322. Controle 5240, estabilizado no localizador, visual e formado abaixado de trabalho. Complete a aproximação e chame torre 1862, trip 5240. 186, trip 5240, graças. Turno 924, livre LS, informe estabilizado no localizador, desça para 2000. 2000, livre LS, informe no localizador, com 924. Tá na guarda então da autorização para o cruzamento do campo, em General Liberal. Interseção da Delta, toda a cadeira. Da hotel, ok? Ok, então chame agora a torre em 1286, rumo 88 para o táxi da Clare. Rumo 88, bom voo. Salvador, Lucas 1 já aprovado, prepare a Adael. Curva esquerda, de imediato, Índia November Alpha para agilizar o cruzamento do campo. Pro e por quantos milhas? 3, 2, 3. Pro 0, 7, 3. Sim, a gente informe na proa de tarde. 3, 2, 3. 3144, efetuando o desvio. Ciente. 9. 4-0-9, cópia. Vitória 360 aprovado. Rota de Upper Whisky 50, decolatão no zero com o outro pela direita. No perfil da Dael Leda, após Leda, voa eu ao interceptor via e segue conforme o plano. 5421 no código transponder. Controle Upper 119, decimal 35. Confere, portão 3, chegou quando o ponto 4, posicionado. Bem-vindo, 3566, prossiga via Alfa e reporte da Juliette. Via Alfa, reportando da Juliette. 924, complete a aproximação, chame Tonho, 198, minha dúvida. Informação, passar. 1861, 924. Salvador, bom, 924, rodar. Boa tarde, no 924, continue a aproximação no 0-140, 129, reporte checado no 924. Rodará, bom, 924. 4, desça para 2.000 pés, livre LS, pista no 0, altimetro 1.013, em ponto estabilizado no localizador. Desça para 2.000 pés, pode passar em campo abaixo? Afirmo. Controle Salvador, boa tarde, é o Papa Romeu Índia November Alpha no corredor forte, é o número pés. O número pés, condições de visual de corredor forte Índia November Alpha na minha escuta permanente. Entra na sua escuta permanente, Índia November Alpha. ...240, solo 57, libera a direita, chame solo 219. Direita chamando 219, grato, 3240. Fala Salvador, bom dia, 5240, ligou? 5240, bem-vindo, Alfa Kilo para o Pátio 3. 5240. Alfa Kilo, Pátio 3, 5240, grato. Gol 924, externo, baixou e travou. Livre pouso no 0, 140 no 09, 1924. Livre pouso, 1 a 0, gol 924. Aguarde a final de LS. 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2. Liberada a edição em tapa. Afirmo. 3804, desça para 4.000 pés, ajustado 2013. Desça para 4.013, já 3204. Precisar de tapa para livrar informações 3804. Grato, 3804. Eu espero no hotel, rumba 88. Tá 3660, a identificação, desce e mantém o 070, chegada Mari. No 697, identificação, desce e mantém o 080, está autorizado, chegada Bonf. Aprovado, azul, chama o táxi. Chama o táxi, do capilão, foi pronto. O 1754, Salvador para Campina Grande, São Bruno, Copa 360, 390, já aprovado. Gente, vou guardar por seleção 41. 2804, desça para 3000. Para 3000, está 3804. Rumba 88, vento 140 graus, 10 nós, tem decolagem autorizada, pista 10, rumba 88. Bom dia, continue na aproximação 10, vento 140, 109, 3144. Fala Salvador, o gol 1964, ajudando. Bem-vindo, Alfa, mantenimento da Juliette. Obrigado, Alfa, mantenimento da Juliette, gol 1964. 354, Campina Grande, quanto qual é? Campina Grande aprovado, nível 410, com solicitado, rota de apesolo 10, decoda 10, curva esquerda. No superfil da PUCA, chamo, transição, ZIPAR. 5431 no transponder, controle opere 199, decimal 35. Boa. Então, 3144, tem pouso autorizado na 10, 140 graus, 109, 3144. Rumba 88, contato, radar na decolagem, sub mantém o 090, saída Conde. Dado pro sul da Conde, exceção 090, se autoriza da presente a voa Conde. O 206 Aracaju, 230 já aprovado, prepare a fuga, são mil cópias. Prato 04, desça para 2000. 2000 está 3004. Já estabilizada? Afirmo, estabilizado o 1328. Complete a aproximação, chame torre 1-8, decimal 62. 3802. 3804 está livre, aproximação, acusa estabilizada. Contrário estabilizado, está 3804. 432, o código transponder e o controle opere 1-9, decimal 35. Salvador, gol no 322, baixa travado, estabilizado GLS Equipe, 710, toma. Gente, continue o número 2 para pouso, informarei pista livre. 140 graus, 109, gol 1328. 322, baixa pista livre. Chame quando for para o puxa, senhora. 4, primeira direita, solo 1219. 19 tá 3, 1, 4, 4. Entendi. Descer para 70070, reduzir para 210. 70070, vai reduzir para 210. Sempre pouso no 0 com 3. Web 9730, posição 5, pega acionamento. 730 da web, inicia de imediato? Agora. Aprovado, sem taxa. Aprovado com a taxa, então 730. Desça para 4.000 pés, ajustado 1.013. 1.900 para 4.000 pés. 3.660, desça para 5.000 pés, ajustado 1.013. 5.013, 3.660. Tá bom. Tá ok, obrigado. Dado e assistência para 3.804. 3.804, complete a aproximação, chame tu, hein? 118, minha dúzia. 8.6 tá 3.804. Zero livre LS, desça para 2.000 pés, informe estabilizado no localizador. Para 2.000, desce para o estabilizado no localizador, zona 600. Zero, zero. Salvador, boa tarde, está 3804, facilidade e avançando. Continue a aproximação, aguarde pista livre, 140 graus, com 109, 3804. Aguardo, está 3804. No 328, solo 07, primeira direita, solo 1219. 3144. Escuta. A companhia informou que o portão previsto seria o 5 para a gente. Você poderia confirmar, por gentileza? Ok, agora sim. Meu sistema acabou de alterar. Recebi, acabei de receber a informação. O web já está ingressando no 43, que quando você conseguiu até o 05? Informativo. Esse web já está em 45, obrigado. Se der condições, pode prosseguir até o 05, 3144. Pode prosseguir, então, 3144, 05. Solo Salvador, boa tarde, zona 322. Zona 322, chamou? Afirmativo. Alfa e...